Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Para todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 23 de dezembro de 2010 e eu não poderia deixar de o presentear com músicas bem conhecidas, neste caso, mas de versões pouco, ou com versões pouco conhecidas, aliás. Prova disso foi o tema Beat It, de Michael Jackson. Antes de tudo, deixe-me dizer que a interpretação é de Lisette and os Groove da Praia. A emissão de hoje é uma emissão diferente. Chill Out. Chill Out com músicas de Michael Jackson. É uma emissão diferente para que possa apreciar de uma outra perspectiva e com outras sonoridades as músicas do rei da pop. Faz daqui a 2 dias, ano e meio, que faleceu. Ou melhor, que foi assassinado. Vamos ficar com mais 2 temas. Os Hypnomusic trazem-nos Billie Jean. E depois ficamos com Thriller, uma espetacular versão de Django e La Femme. Na minha última intervenção, vou trazer-lhe uma surpresa. Espero que goste. Jesus on the wall.

agora ficar com Human Shari e Fiona Shalama. Vão nos trazer Heal the World, uma grande música de Michael Jackson. Ainda para ouvir Man in the Mirror, outro grande sucesso deste rei da pop, aqui interpretada por Anna Kelly. É desta forma que seguimos esta especial edição Chill Out de Michael Jackson no Musicalia. Atenção que daqui a pouco vou revelar-lhe a tal surpresa que disse desde o princípio do programa que iria revelar na minha última intervenção. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place couldn't make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn off the color on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind. I see the kids in the street with no enough sweet. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Termina com Bad e Human Nature. São os dois temas que vão fechar esta edição especial de Chill Out do Rei da Pop. Dizia-se no passado ano que ele iria regressar, qual Jesus Cristo, a 25 de dezembro. Parece que afinal não aconteceu. Mas mesmo assim, deixamos aqui uma recordação do Rei da Pop. Faz, neste dia 25, um ano e meio que passou sobre o seu falecimento. Recordamos hoje vários temas em versão chill out deste grande artista. A surpresa que lhe prometi para o final desta edição é a seguinte. As próximas semanas, mais concretamente as próximas 4 semanas, ou seja, as próximas 4 quintas-feiras, serão preenchidas com versões chill out de outros vários artistas. Especiais ou não, vamos lá ver o que conseguimos arranjar, o que é que conseguimos levar até si. É um desafio a que nós nos propomos e eu tenho a impressão que vai correr muito bem. Conto consigo amanhã para mais uma edição de Musicália com temas para dançar, nessa que será a Noite da Consoada, onde os grandes hits de dança dos anos 90 não podem jamais faltar. Mas hoje é Betty Humanator que vão fechar o Musicália de hoje. Versões Chill Out de Michael Jackson, com as interpretações de Groovy Waters para Bad e de Space Gang para Humanitude. Agora sim, fique bem e até para a semana. Sleepless time.